Entrada no localizador 354. Então, 3154, complete o sinal do procedimento TLS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. Completa, 295, obrigado, até a volta. Xaner 6326, reautorizado descida 2000 pés, ajuste de altímetro 0013, autorizado o sinal do procedimento TLS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Motivo 2000 pés, verifique, reportará, chame a torre 1193. Guarde. Xaner 6326, autorizado voar direto na Prose, Duna. Obrigado, Duna, está presente, 6326. Salvador, essa 3154. 3154, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Aguarda. Autorizado pouso, bicho no zero, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0, 9. Sempre pouso no zero, 3, 1, 4. Xaner 6315, informe pronto para decolar. Pronto agora, 6315. Autorizado, Lema, mantém 1-0. Lema, mantém 1-0, 6315. Quatro solas 3-2, liga direita, chamando 2-1, decimal 9, o sol. M-A-3-1-5, alinhado, decolagem livre, vento 1-3-0 graus, 8-9. Livre decolagem, pressão 0, chamando. Xaner 6326, complexo final do MSX2, chame torre 198, decimal 95. 295 até já, 6326. Oi, Salvador, uma boa, 6326, estabilizado no final do X-Ray da 0. Sim, o Xaner 6326, continua, aproximação, a autorização em pouso. Xaner 6315, decola aos 34, chama o controle, frequência 120, decimal 8. Professor, oi, Xaner 6315. Xaner 6356, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 8 nós. Autorizado pouso, pista no zero, hoje é 6326. 5, contato na decolagem, suba via Sanvo 1 para nível de voo 360. Via Sanvo 1, 360, 6315. Gente, jogo é 2-8, mantém a posição. É 2-8, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Joker 2-8 decola aos 3-7, chama o controle de frequência no 2-0, decimal 8. Corrigindo, está autorizado a decolar, vento no 4-0 graus, 8 mais, Joker 2-8. 6-3-2-6, solo aos 3-8, chama o solo no 2-1, decimal 9. 2-1-9, Oxa, 6-3-2-6. Xanemi 142 e fala pronto para decolar. Pronto para decolar, Xanemi 142. Gente, autorizado ali, manter pista no 0, 6142. Vai manter no 0, Xanemi 142. Joker 28, decola aos 40, chama o controle de frequência 120 nesse momento. Tá? Controle salvador Joker 28, realizando saída nova. Joker 28, contato da decolagem, suba via Momo para nível de voo 190. Boa tarde, Golo 097 com a Mike. Golo 097, boa tarde, sua identificação, deixa 4 mil pés, via chegada bom, se ajuste de altímetro na 093. Identificou para 4 mil, na chegada bom, com o 093. Gol, com o 097. PA3 15, chame centro Recife 12511, caso negativo 128 decimal 35. 251, 12835, Oxner 63, 15, obrigado. Decola 4-3, chama o controle, frequência 120, sinal 8. 308, senhor, boa tarde, Xanemi 142. Boa tarde, Xanemi 6142. Xanemi 142, contato radar na decolagem, suba via Puca para nível de voo 350. Via Puca 350, Xanemi 142. Controle Salvador, boa tarde, gol no 164, centro da informação Mike, na sua escuta. 1164, boa tarde, sua identificação, desça via chegada Bomediuno para nível de voo 050, ajuste de altímetro 9013. Afirmativo, 9013, descendo até o 050 na Bomediuno. Oceaner 6142, autorizado voar direto Jama inicialmente. Rodogo 2009, para qualquer autorização em Ilhéus, com a informação mais. Para o controle. Truck 28. Truck 28, prossiga. Autoriza voar direto para. Truck 28 mantém ainda a saída, informa que a nave no perfil de chegada bom, filho. Papa Romeo Mike Serra Zulu, a sua identificação, desce e mantém nível de voo 060 via chegada Bomé de Uno. Identificou 060 descendo via Bomé de Uno, Mike Serra Zulu. Sim. Ele inicialmente mantém o número 500 pés de continuidade aguardando a ascensão para nível de voo na 05. Olhe Salvador, boa tarde. 2263 da passarela suficiente da Mike. Passarela 2263, a sua identificação. Autorizado chegada via Bomed 1, no reporte ideal de descida. Estamos na proa de Bomed, um pouquinho atrasado. Veria a possibilidade de aproarmos a posição Duna? Série 2263 negativo. Inicialmente o número 4 na aproximação. Gente, número 4, mantendo a proa de Bomed. Passaria 2263. Batango Juliette, Quebec, Kilo, nessa proa está autorizado subida para nível de voo no 05. E nessa informação é na proa 210. Sim, Juliette, cadê aquilo? Controle Moro 1097. 1097, prossiga. Solicitou manter a proa 210 para liberar informações. Livre de desvio na proa 210, gol 1097. Certo, livre de desvio, gol 1097. Uno 1164, vou na proa de Duna. Afirmativo, no 164, proa de Duna. E na velocidade que está mantendo? Vai reduzir agora para 250 nós. Está mantendo 270, vai cruzar uma centena. Tem condições de manter 250 nós até a proximidade de Duna? Até a proximidade, um pouco antes, que ela que reduzir para poder efetuar o pouso. Gente, com o 164, reposto quando na redução. Ponta Ará. Joker 28, chame Recife, 125, decimal 45. Chamer 6142, chame Centro Recife, 125, decimal 45. Recife, decimal, artigo, Chamer 6142. O 1164, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Way da pista no zero, reforço estabilizado. Estará estabilizado, descendo agora para 2.000 pés com 1.003, gol. O 1164, ajuste de altímetro no 013. 1.003, cotejado, gol no 1164. Passarei 2.263, ideal e descida. Passarei do 2.263, definitivamente nível de voo 1.060. Utilize velocidade de 2209 na descida. Para 160, no máximo 229, 2263. O 1097, confirme sua velocidade indicada. 2409, estou no 097. Tente reduzir a 2209, após quando possível para o apelo ao número 2 no sequenciamento. Tente 2209, repórter gol no 097. Mike Serra Azul, confirme velocidade indicada. 270, Mike Serra Azul. Tente iniciar redução para 2509. 250, reduzindo, Mike Serra Azul. Apelo pelo gol no 097. Tente gol na 097. 2263, reautorizado a descida a nível de voo 1900, uma centena. Para uma centena, 2263. Vetoração para sequenciamento, curva direita, na proa 235. Direita 235, gol no 097. Seu limite radial 280 do VOR de Salvador. Limitado pela radial 280 de Salvador, gol 1097. 1164, está fazendo apenas 5 graus à esquerda para desvio de uma formação aqui, ok? Tente gol 1164, reporte quando dá para o Adiduna para o final do procedimento ILS X-Ray. Já está retornando, gol 1164. Tente. Então, meu performance peso, gol 1164, agora 10 milhas de duna, terá que iniciar a redução, ok? Tente gol 1164, reporte estabilizado. Reportará. O 1097, desça até 3.000 pés. Para 3.000, gol no 097. A Palmeu Max Resolu, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0.03, reduza para 2.309. 4.000 pés, no 0.03, reduzindo 2.309, Max Resolu. do 2263, reautorizado descida, nível de voo 050. 050, passaria do 2263. Controle duas milhas, de Paris e Washington. 1097 para interceptar o curso localizador, curva esquerda na proa 170, descida 2000 pés. Reporte interceptando. Teste esquerda, 1970 para 2000, apostará interceptando o lock, gol no 097. Por favor, fique logo para chamar a torre. 1097, complete curva esquerda, na proa 140. Proa 140, gol no 097. Estabilizou o gol 1164. 1164, complete, final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 1895, boa tarde. Papá, o meu Mike Serra Azul, vibração para sequenciamento, curva esquerda na proa 030, limitado pelo custo do localizador. Esquerda 030, limitado pelo custo do localizador, Mike Serra Azul. 64, estabilizado em LS, na sua escuta. 1164, change, continua, aproximação, autorização em busca. Aguardando, gol. Gosta com o Golf Kilo, mantendo a prova da Seasa, chame torre em 198, decimal 95. 1895, Golf Kilo. Papa Romeu, Mike Serra Zulu, reautorizado a descida 2000 pés. 2000 pés, Mike Serra Zulu. Passarido 2263, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro 10113. Para 3000 pés, ajustado 1013, 2263. 2000 pés. Na remarca vai lá para as instruções, Rocha Gonçalo. Estou com a sequência de pousos aí na 1-0. Provavelmente após o segundo, talvez dê para o seu pouso, ok? Vou ter a situação em remar em 360 curto, aguardando para o final. Tranquilo, após a remar, 360 curto, aguardando o final, é 1-7, Rocha Gonçalo. 060, curva direita para o 060. Ok, direita 060, pode interceptando o Mike Azul. Pouso autorizado, pista 1-0. Informo o tráfego em espera no setor norte, aguardando para pouso na pista contrária, não interfere seu pouso. Negativo, gente, temos o mesmo ticket. Está livre o pouso na 1-0, gol. Coxa Leme 321, decola 5-9, chama o controle, frequência 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, boa. Controle de Salvador, Coxa Leme 321. Chané 6321, contato para a decolagem, suba via Arbor 1 para nível de voo 360. Arbor 1, 360, possibilidade de após 2000 pés voar direto Alefa? Chané 6321, com perfil de subida, aguardando a prova de Alefa. Mandei perfil, aguarda a prova de Alefa, 6321. Aparelho 2263, vibração para sequenciamento, mantém a prova 040 limitada pelo custo do localizador. Mantém a prova 040 limitada pelo custo do localizador, 2263. E eu vou ver a outra aeronave ainda vem na sequência, como é que vai ser a evolução? Ah, tudo bem, tá, vai, eu já estou treinando o aeroporto lá, sobre a RMA. Gol no 097, estabilizado no X-ray. 1097, torre 118, decimal 95. 1895, gol no 097, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol no 097. Fazendo 2263 para interceptar o curso localizador, curva direita. Na proa 050 em descida 2000 pés, reposta interceptando. Reduza para 200 nós. Sim, 050, reduzindo para 200 nós. Até 2000 pés vai reportar estabilizado. Mike Charles, interceptou o localizador. Ao meu Mike Charles, no complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198.95. Complete LS X-Ray, chame torre 1895. Mike Charles, no boa. Tudo informador, boa tarde, Papa Romeu, Mike Sierra Zulu. Mike Sierra Zulu, continua a aproximação, aguarda a autorização em pouso. Continua, aguarda para o pouso, Mike Sierra Zulu. Luna 64, solo 01, direito, 121, decimal 9, solo. 219, boa. 1097, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 50 graus, 89. Autorizado pouso, 910, gol, 1097. Estou com a aeronave já também próxima do voo, aguarde. Ok, Golfinho vai realizar o 360. 2263, complete curva direita na proa 070 e reposta interceptando. Direita 070 vai reportar interceptando. Dentro do padrão não é possível, que ele teria que estar pelo menos as 2 milhas do estranho, já que só está 12 milhas e meia na final, ok? Mantenha 360, vou dar as instruções. Vamos que não guardando, então. Desenvolvei isso para lhe chamar. Primeira nave que mudou? Eu passaria do 2263 em ponte. Nave para ponte, eu passaria do 2263. Só um minuto, azul 2703, me escuta? Taxi à direita, chama a frequência 121, decimal 9, o solo. Taxi à direita, solo 219, boa tarde, voa 09. O azul 2703 vai decolar da pista 04 em Valença, dentro de 30 segundos. Gente, solicite a mesmo que aloque o código 5216. Mantenha sobre a regra de voo visual até contato com o controle. Sente, o azul recebeu? Vai agilizar. O gol 097, seu solo 04, direito 219, solo. Papá Romeu Mike Serra Azul, autorizado pouso 10, vento no 60 graus, 109. Ok, pouso autorizado, pistão 10, Mike Serra Azul. Ok. Gente, grata pela ponte, passageiros 2063, complete o final do procedimento LS X-Ray para a pista 10 e chame torre 118 decimal 95. Sim, a gente vai aproximar no LS e vai chamar a torre 1895, boa tarde, bom serviço, 2263. Trânsito Salvador, boa tarde, azul 4462, 210, pronto para descida. Azul 4462, antes da identificação, desça nível de voo 050 na proa de Bomed para a chegada Bomed 1. 050 Bomed, Bomed 1. Até que eu confirme o nível para lançamento é 1205? Positivo, 1205. Gente. Chegou o Fiquinho, vento 150 graus, 10 mais, autorizado pouso no 7, Fiquinho. Bom, Fiquinho, nível para lançamento, seu grato. Serra Azul Lu, solo 06, ultrapassa aí a marca de espera e mantém a posição, aguardando a passagem do gol, chama solo 21 desse manobra. Ok, vai dar um gol, vai passar a marca de espera, chama solo 21. Esse solo foi ao 06, o estacionário foi aquele gol aqui, né? O 2703 está em contato radar agora, 43 milhas, centro-oeste de Salvador. Suba para nível de voo no 50 inicialmente na proa de Tozop, confirma a atitude que passa. O 321 no Samicentro Recife, 1260, caso negativo, 1288. 2608-2632 no voo. Pouso, passareiro 2268, meia 3. 3-4-0. Sim, 2703, plano modificado agora para instrumento, Alves 1807, suba... Mantenha nível de voo 340. Acima, só 340-2406. 4462, voe direto, Duna. Direto, Duna, 4462. Romeu Mike, prossiga. Gente, aloque o código 5214, Juliette e Romeu Mike. Tá, Romeu Juliette, Romeu Mike, confirma a atitude que prossegue no aerolevantamento. Confirma a atitude que prossegue no aerolevantamento. Gente, mantém sobre regras de voo visual, 2500 pés, Juliette, Romeu Mike, já possui estimado de regresso? Número 930, copiado. Controle azul, 4462, desvio à esquerda para evitar um fumo pesado. Desvio, confirme a pro, azul 4462 e quantas milhas? A Pro 030 vai dar aproximadamente umas 20 minutos. Copiado, reposto quando possível para a Duna novamente, azul 4462. Vou chamar ele, só um minuto. Azul 2703, chame centro Recife, 1260, caso negativo, 1288. 260-288-2703. O Juliette Romeu Mike, contato radar perdido, serviço radar terminado. O Juliette Romeu Mike. Romeu Juliette, Romeu Mike, recebe o controle. Radar foi pedido, serviço radar foi terminado. Tem condições de informar quantas milhas de Feira de Santana irá realizar o sobrevoo? Desde Salvador, na radial 360, confirma a outra radial. Dado então, Juliette Romeu Mike. Pronto, dona, o azul 4460. Azul 4462, Pura de Duna, deixa 2 mil pés, está autorizado o sinal do procedimento LS X-Way da Pistona Zero, reporte no estabilizado. 2 mil, será estabilizado, 4462. Papai Romeu Juliette, Romeu Mike, possui um segundo VHF a bordo? Possui um segundo VHF a bordo? Tente manter o mesmo na frequência livre para a correlação de possíveis tráfegos nesse setor. Salvador, até 3192, transfere ciente da informação mais. 3192, a senhora identificação, deixa nível de voo 050 na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Confirmando, foi autorizado o ITAP, está voando ITAP, seria ITAP 050? Please, então 3192, vou direto Duna e descida 050. Dona 050, quem está 3192. 3192. O 4462 é autorizado a descida 2 mil pés. Teste, fazer o céu. 4462. Salvador Godoy 009, onde espera a prova? 609, mantém a posição. Vou mandar. Transfere. Chanel 6314, adicione identificação, desça nível de voo 060 via chegada Bomed 1. 060, Bomed 1. Autorizado, chama para ingresso no CES Chiluinha. O voo 2009 autorizado, né? Mantém 10. Sim, mantém 10, voo 2009. Quebequilo reporte o lançamento na frequência livre após regresso à frequência do controle. Quebequilo já não pode andar na livre. Tem um estimado de obesão, Juliette Quebequilo. Faz o lançamento mais 4 minutos e está no solo. Gente, Juliette Quebequilo. Quebequilo, só andar a descida. Azul 4131, decola Azul 16, chama o controle de frequência no 20.18. 208, Azul 4131. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4131, passa 1.200, 6.000 da sala, São Bruno. Azul 4131, boa tarde, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para nível de voo 320. Sobe via São Bruno para nível 320, Azul 4131. Estabilizado, 4462. Azul 4462, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 295, atrás. Autorizado a decolar o voo 2009, vento 100 graus, 129. Autorizado a decolar o voo 2009. Mike Azul luta autorizado o cruzamento e até o seu pátio estacionar que vai ser livre. Salvador, boa tarde, Azul 4462, estabilizado e aliás, no vento. Sente o gol quatro, o azul 4462, continua a aproximação, vai ter ação de pouso. O número 20, sua identificação, desça para nível de voo 070 via chegada Momed 1. 2009, contato Arnaldo Decolagem, suba via São Bruno para nível de voo 240. 240, 2009. 4 Juliette, Quebec, Kilo, controle desconhecido no setor, autorizado chamada frequência livre para pouso. Tranquilo. 3192, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, reforço estabilizado. Reportar estabilizado, autorizado o final do ILS X-Ray, tá? 3192. Então, 3192, confirma sua velocidade indicada? 250. Oceano RBA 3194, confirma sua velocidade indicada? 270. A gente inicia a redução 250, nós ao número 2 na aproximação. Reduzindo. Romeu 3-1-4, reautorizado descida 4.000 pés, ajuste de altímetro 1-0-1-3. 4.000-1-3. 1-6-2-0, desça para nível de voo 050, ajuste de altímetro 1-0-1-3. 0-5-0, voo 1-0. Torre Salvador 2009 da Gol, mantém inicial 210 nossa proa para evitar formação. Dividizinhos na proa 210 Gol 2009, reporte quando possível para a Coral. Afirmativo, reporte quando possível Coral. Uno 796, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Alinha e mantém, 1-7 mantém. Zero, zero, nove, confirma quantas milhas no desvio? Essa retorna da rota, Gol 2009. Copiado, Gol 2009. Romeu 3-1-4, reduza para 2209. Reduzindo. Sua informação, táxi à direita, solo aí 1, no 219? No 219, solo, ok? Ok, bom trabalho. O 79 autorizado a decolar, pistão 0, vento 100 graus, 109. Livre decolagem, 7 no 256 autorizado, Alemanha mantém no zero. Alemanha mantém no zero, boa, 256. Boa no 884, tá pronto. Quilinho de autorizado, Alemanha mantém no 7. Oficial, prossiga, Torre. Acionado, pronto para o táxi. 4-4. Está autorizado, chama pronto para o ingresso no 7. Tio Armeia decolou 2-2, chama o controle, frequência no 2-0, decima 8. 1-2-0-8, boa tarde. Boa tarde, gol 1796. Decolado agora, passa americano. 1796, contatuada a decolagem, suba via Sanvo 1 para nível de voo 360. Sanvo 1 para 360, o gol 1796. O mato aqui na lateral da pista está muito alto, viu? Tem que ficar infra-era. Ah, ok, paciente. Gente, estão esperando outro passar 3 milhas aí, passou agora. Pronto, autorizado a decolar, vento no 30 graus, 109. Tem livre de decolar, Azul 4-1-3-1, chame centro Recife, 125-1, caso negativo no 28-35. O voo 1796 está mantendo proa 195 devido à formação. Vamos manter essa proa por 10 mil. 1795, livre de desvio, reporte quando possível para a Lida. Informaremos quando possível para a Lida, 1796. Azul 4131 copiou a frequência de Recife, 1251 no caso negativo no 28.35. Afirmativo, foi intercortado, então 251, secundária 2235, azul 4131. Plano 3192, complete final do procedimento, só me torre 198.95. 198.95, tá 3182. Xenia 6314, reduza para 1809, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento e ele é sexuei da pista 10, reporte no custo localizador. Controla localizador, 6314. 1620, reautorizado descida para 3 mil pés, ajuste de altímetro 10113, confirma sua velocidade indicada. Está mantendo 2409. Gente, 12009, chame centro Recife, 1251, caso negativo no 28.35. 251-2835, gol 2009. 256, Pucca. 1256, contato radar na decolagem, suba via Pucca para nível de voo 370. Pucca 370, solicito a coordenação final 390. Gente, iremos coordenar como final 390. Obrigado. 256, aguarde pré-autorização. Aguardo. Aprova Leda, gol 1796. 1796 copiado por hoje, Leda.